Seção 23 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2022. Seção 23, capítulo 23. Um estio glorioso estendia sobre a Inglaterra em longa cadeia de dias um céu puro e trazia um sol tão radioso como, aliás, só um por um e espaçados raiam em nossa ilha cingida de ondas. Sorriam nos dias italianos, que, vindos do sul, qual bando de alegres aves de arribação, descansavam nos rochedos de Albion. A colheita de feno estava feita, os campos nos arredores de Thornfield rasos, as estradas brancas e as árvores, cercas e matas, cobertas de folhagem de verde carregado, em contraste acentuado com as tintas quentes dos prados expostos ao sol. Na véspera do solstício, Adélia, cansada de colher groselhas bravias na vereda de rei, deitara-se com o sol. Depois de cuidar dela até adormecer, deixei-a para sair ao jardim. Era esta a mais suave das 24 horas, quando os fogos fervidos do dia se tinham gasto e o orvalho descia refrescante sobre a várzea ofegante e as colinas abrasadas. No poente, o sol, dispensando a pompa de nuvens, desaparecera em grandiosa simplicidade. Alastrava ainda pela sumidade de um outeiro, como púrpura solene de luz de rubins e resplendor de fornalha que esmorecia à medida que se aproximava do zênite. O leste engalanava-se de uma única joia modesta, de uma só estrela emergida do firmamento azul, qual oceano imenso sem praia. Em pouco, porém, havia de gloriar-se da lua, que já se anunciava pelo clarão nas alturas longínquas. Por breve tempo passeei na calçada diante da casa, mas o aroma fino e bem conhecido de um charuto escoava-se de uma janela. Vi que a porta envidraçada da biblioteca estava entreaberta. Daí podia ser observada. Retirei meu pomar. Não havia em todo o parque lugar mais abrigado, mais paradisíaco. Cheio de árvores, era ele uma só grinalda de flores. Fechava-o do lado do pátio um muro alto e do outro lado uma avenida de faias, enquanto que no limite vedava a entrada do campo aberto uma cerca escondida em um valo. A este recinto conduzia serpenteando um passeio, bordado de lírios e terminado por um castanheiro gigantesco. Um banco ao redor do tronco oferecia repouso ao paciente solitário. E enquanto caía o orvalho com perfume de mel e reinava o silêncio sagrado e se condensavam as sombras noturnas, anelava eu poder morar nesta sombra para sempre. Ao pisar, porém, entre os canteiros de flores e morangos, na parte mais elevada do recinto, aonde, por ser mais desafogada, a lua nascente me aliciara, susteve-me o passo, não só nem vista qualquer, mas mais uma vez a fragrância acauteladora. Sarça e abrótano, jasmim, cravo e rosa já há muito têm acabado de exalar o sacrifício vespertino. Este novo cheiro não vem de arbusto vivo nem flor. É, sei-o muito bem, é o Havana do Sr. Rochester. Olho em redor de mim e escuto. Vejo árvores curvadas debaixo das frutas a amadurecer, ouço um roxinol a gorjear no mato distante, mas não enxergo forma alguma que se mova, não percebo passo que se aproxime. Sem embargo, o cheiro torna-se cada vez mais forte. Devo fugir. Dirijo meu postigo que leva ao bosque e vejo entrar o Sr. Rochester. Esgueiro-me para dentro do nicho de erva. Ele não se há de demorar. Voltará de onde veio e, se fico imóvel, não dará por mim. Mas não. Esta hora crepuscular lhe é tão agradável e este jardim tão atraente como a mim. Vagueia para adiante, já levantando os ramos das groselheiras para lhes ver as bagas grandes como ameixas, já colhendo dilatado uma cereja madura, já inclinando-se para um pé de flores a fim de lhes aspirar o perfume, ou admirar as pérolas de orvalho nas suas pétalas. Um coleóptero grande passa por mim zunindo e pousa em uma planta ao pé do Sr. Rochester, que o vê e se curva para o examinar. Agora me vira as costas, pensei, e está preocupado. Talvez, passando de manso, me possa escapar. Pisei na margem da relva para o ranger do cascalho me não trair. Ele estava entre os canteiros, 2 jardas distantes da minha passagem, O inseto prendia-lhe o interesse. Posso passar muito bem. Ao atravessar eu sua sombra projetada pelo luar, disse ele sem se virar. Joana, venha ver este freguês. Não tinha feito nem o mínimo ruído e ele não tinha olhos nas costas. Talvez sentisse pela sombra? Depois do primeiro susto, caminhei para ele. Veja que rasas. Lembra-me o inseto das Antilhas. É raro que se encontre na Inglaterra um vagabundo noturno tão grande e vivo. Oh, foi-se! O animalejo esvoaçou e eu também me quis retirar, acanhada, mas o Sr. Rochester seguiu-me. E quando chegamos à Portinhola, disse... Volte! Em noite tão bela seria vergonha ficar dentro de casa. E ninguém quererá deitar-se enquanto o pôr do sol se entretece assim com o despontar da lua. É uma das minhas faltas. Apesar de ter a língua ordinariamente bastante expedita, às vezes, em momentos críticos, quando uma palavra bem natural ou uma razão plausível me poderia desimpedir, este órgão nega-me o serviço. Não gostava de passear aquela hora sozinha com o Sr. Rochester no pomar escuro, mas tampouco achei pretexto para me ausentar. Segui-o a passo lento, ocupada a inventar um meio para me livrar. Entretanto, ele tinha um aspecto tão composto e sério que fiquei envergonhada de minha confusão. O mal, se tal havia, atual ou futuro, parecia estar comigo só. O espírito dele estava inconsciente e sossegado. Joana, recomeçou ele ao entrarmos na Alameda dos Louros, seguindo devagarzinho na direção da cerca e do castanheiro. Joana, Thornfield é uma residência agradável de verão, não é? Sim, senhor. Julgo que a senhorita tenha criado certa afeição à casa, pois sabe apreciar belezas naturais e tem qualidades adesivas. É verdade, lhe sou afeiçoada. E, embora eu não saiba como, percebo que tenha adquirido um certo grau de consideração pela bobinha da Adélia e mesmo pela ingênua velha Fairfax. Sim, senhor. A meu modo, tenho afeição a ambas. E sentiria separar-se delas? Sim, senhor. Que desgraça! Disse ele, suspirando e fazendo pausa. Mas... continuou. Este é sempre o curso das coisas desta vida. Apenas a gente arranja um pouso agradável, uma voz nos chama... nos faz levantar e seguir viagem, pois passou a hora do descanso. E eu devo seguir viagem, senhor? Devo eu sair de Thornfield? Acho que sim, Joana. Sinto muito, Joaninha. Mas julgo que deve. Foi um golpe, mas não me deixei prostrar. Senhor, estarei pronta quando vier a ordem de marcha. Veio já. Devo dar-lhe esta noite. Então o senhor se casa? Exatamente. Precisamente. Com sua agudez costumada, deu no 20. Breve, senhor. Sim, muito breve. Minha... quero dizer, a senhorita lembra-se da primeira vez quando eu, ou o boato, a avisou que era minha intenção... por a minha nuca de solteirão debaixo da canga sagrada, entrar no santo estado do matrimônio. Bem, como estava para dizer? Escute-me, Joana. Está virando a cabeça para ver mais coleópteros, hein? Esse é apenas um ordinário boi de Deus, criança, voando para casa. Desejo só lembrar-lhe que é a primeira a me avisar com essa discreção que tanto estimo, com essa providência e prudência e humildade que convém à sua posição de subalterna e dependente, que tanto a senhorita como a Adélia devem trotear para fora daqui já e já. Passo por alto a insinuação menos delicada a respeito do caráter da minha amada. E só quando a Joana estiver longe daqui, hei de esquecer isso. Porém, quero lembrar-me da sisudez que seu conselho contém e tomá-lo como norma de meu procedimento. Adélia deve ir para um colégio e a senhorita Eyre deve buscar outra colocação. Sim, senhor. Hei de anunciar já. Mas, entretanto, suponho... Queria dizer que, entretanto, até obter outro refúgio podia ficar. Mas parei, sentindo que, por não ter a voz perfeitamente calma, não me podia arriscar a uma frase comprida. Em um mês, mais ou menos, espero ser noivo. Continuou o Sr. Rochester. Este prazo basta para eu lhe buscar um emprego ou um abrigo. Obrigada, senhor. Sinto causar-lhe... Ora, não fale nisso. Julgo que quando uma empregada tem feito seu dever tão excelentemente como a senhorita, tem um certo direito a que o patrão lhe preste a pequena assistência que convenientemente puder. De fato, já tenho ouvido a minha futura sogra falar de um lugar que talvez lhe agrade. Seria educar as 5 filhas da senhora Dionysia Ogall, de Bitternut Lodge, Connell, Irlanda. Há de gostar da Irlanda, pois dizem que aquela gente é muito dada. É muito longe, senhor. Que importa? Uma menina de sua discreção não fará dificuldade por causa de uma viagem ou da distância um pouco grande? Por causa da viagem, não. Mas a distância, de mais a mais, o mar é uma barreira. Barreira entre quê, Joana? Entre mim e a Inglaterra e Thornfield e... Bem? E o senhor? Disse isto quase involuntariamente e sem a mínima sanção do meu livre-arbítrio. As lágrimas me começaram a jorrar, mas não chorei alto, nem solucei. A ideia da senhora Ogall e de Bitternut Lodge congelou meu coração e ainda mais me congelou a imagem do mar e da espuma que ia correr entre mim e o amo, a cujo lado passeava, e ainda mais a lembrança do abismo, em fortuna, casta e costumes, que me separava já daquele a quem, a despeito da natureza e do destino, eu amava. É muito longe, tornei a dizer. Não há dúvida. E depois de ir para Bitternut Lodge, Connaught, Irlanda, nunca mais a tornarei a ver, Joana. Isto é moralmente certo. Eu nunca vou à Irlanda por ter minhas ideias de genuíno inglês a respeito daquele país. E nós éramos tão bons amigos, não éramos, Joana? Sim, senhor. E quando amigos estão em véspera da separação, gostam de passar em estreita intimidade o prazo que lhes fica. Venha, enquanto as estrelas sobem ali no firmamento, conversemos tranquilamente por meia hora sobre a viagem e a despedida. Aqui está o castanheiro e aqui o banco, entre as raízes centenárias. Venha, sentemo-nos pacificamente esta noite, ainda quando nunca mais o destino nos permita ficarmos juntos. Fez-me sentar e tomou lugar também. A distância daqui à Irlanda é grande, Joaninha, e pesa-me ter que mandar minha pequena amiga em viagem tão triste. Mas que se há de fazer? A Joana não tem nenhum parentesco comigo, ou acha que tem? Já não pude atrever-me a qualquer resposta. Meu coração estava cheio, a transbordar. É verdade, continuou ele. Às vezes tenho sentimentos muito estranhos a seu respeito, especialmente quando me está tão perto como agora. É como se uma corda algures, debaixo das minhas costelas, do lado esquerdo, estivesse ligada firme e inextricavelmente a uma corda semelhante na parte correspondente do seu corpo. E se aquele canal buliçoso e mais 200 e tantas milhas de terra se meterem entre nós, espero que a corda de comunhão há de arrebentar. E então, ao menos eu tenho esta apreensão nervosa, terei uma hemorragia interior. A menina, porém, julgo que havia de esquecer-me em breve. Isso nunca, senhor. Sabe que... Foi-me impossível prosseguir. Joana, ouve os trinos do roxinol na mata? Escute. Escutando, comecei a soluçar convulsivamente. Já não pude reprimir o que sofria. Cedi e a angústia intensa sacudia-me da cabeça aos pés. Minhas palavras foram um grito impetuoso. Que nunca tivesse nascido, ou pelo menos nunca tivesse vindo a Thornfield. Mas por que lhe custa tanto deixá-la? A veemência da mágoa e do amor arrancou-me as rédeas. Fugiram-me as palavras. Lamento deixar Thornfield porque a amo. E amo-a porque aqui tenho vivido uma vida cheia e aprazível. Aqui ninguém me magoou. Aqui não fui sufocada entre espíritos baixos, nem excluída de toda a convivência com quem é brilhante, enérgico, elevado. Pude falar de rosto a rosto com quem venero, em quem me delicio, com um espírito original, vigoroso, de largas vistas. Conheci o Senhor, e a certeza de que serei lançada para longe de si abate-me com terror e agonia. Vejo a necessidade de partir e olho-a como a de morrer. — E onde é que vê tal necessidade? — perguntou abruptamente. — Onde? O Senhor me pôs diante. — De que forma? — Na forma da senhorita branca, de uma dama nobre e bela, sua noiva. — Minha noiva? Qual noiva? Eu não tenho noiva. — Mas tê-la há? — Sim, tê-la hei de tê-la. E cerrou os dentes. — Neste caso, tenho que partir. O senhor mesmo disse. — Não, deve ficar. Juro-o, e este juramento será cumprido. — E eu lhe repito que devo partir. Retruquei, excitada até a paixão. Ou julga que eu possa ficar aqui, tornando-me uma nulidade para o senhor? Julga-me um autômato, uma máquina sem sentimentos, que possa aguentar que me arranquem um bocado de pão e me entorne o gole de água viva? Pensa que eu, por ser pobre, simples e insignificante, seja também sem alma como o senhor, e nada menos em coração. E se Deus me tivesse prendado com pouco de beleza e com grande fortuna, teria tornado tão duro para o senhor o deixar-me, como me é agora cruciante deixar ao senhor. Já não falo referindo-me à mera convencionalidade, nem mesmo quanto à carne mortal. É meu espírito que se dirige ao seu, exatamente como se ambos estivéssemos além túmulo, ao pé do trono do Altíssimo, iguais como somos. Como somos, repetiu ele. Desta maneira, acrescentou, fechando-me em seus braços e apertando-me ao peito, e imprimindo seus lábios aos meus. Desta maneira, Joana. Sim, desta maneira, senhor, atalhei. E ao mesmo tempo, não é desta maneira, pois o senhor é homem casado, ou quase, e unido a uma inferior com quem não simpatiza, a quem o senhor não ama sinceramente, pois viu mofar dela. Eu desprezaria tal união, e por isso sou melhor que o senhor. Deixe-me ir embora. Para onde, Joana? Para a Irlanda? Sim, para a Irlanda. Já que disse o que tinha a dizer, posso ir para onde quiser. Joana, fique quieta. Não se debata como um pássaro assustado, que rasga a própria plumagem no esforço por se desprender. Não sou nenhum pássaro e nenhuma rede me prende. Sou um ser humano, livre, com vontade independente. E desta faço uso para deixar o senhor. Outro arranco libertou-me e fiquei de pé, firme, diante dele. Sim, a sua vontade deve decidir o seu destino. Continuou ele. Ofereço-lhe a minha mão, meu coração e a comunhão de meus bens. O senhor representa uma farsa da qual me rio. Peço-lhe que passe a vida ao meu lado, que seja outro eu, e minha melhor companheira. Para este posto já fez sua escolha, que não há de mudar. Joana, só segue por alguns instantes. Está excitada demais. Também eu calarei. Uma lufada de vento varreu pela alameda e fez estremecer a ramagem do castanheiro. Passou adiante, adiante. Esmoreceu. Os gorjeios do roxinol eram a única voz que se ouvia. Escutando-a, tornei a chorar. O Sr. Rochester ficou imóvel no banco, olhando-me gentil e seriamente. Afinal, pediu. Venha ao meu lado, Joana. Deixe-nos explicar e entender mutuamente. Nunca tornaria a voltar a seu lado. Arrancaram-me daí. Não posso voltar. Mas chamo a Joana como minha mulher e só com a Joana me pretendo casar. Fiquei calada, pois julguei que me ludibriava. Levantou-se e, dando um passo, esteve ao pé de mim. Minha noiva está aqui. Continuou puxando-me para si. Porque aqui está minha igual e minha imagem. Joana, não quer casar comigo? Ainda demorei a resposta e ainda torci para livrar-me de seu punho, porque ainda não lhe dava fé. A Joana duvida de mim? Completamente. Não confia em mim? Nem no mínimo. A seus olhos, sou um mentiroso? Perguntou apaixonado. Ah, minha cética! Tem que se convencer. Que amor tenho eu, a senhorita branca? Nenhum. E a Joana sabe isto muito bem. Que amor tem ela por mim? Nenhum. Como me provam as minhas pesquisas. Fiz chegar a ela o rumor de que a minha fortuna era só a terça parte do que se supunha. E depois apresentei-me para ver o efeito. Foi frieza, tanto da parte dela como da mãe. Não quis, não pude casar-me com a senhorita branca. A Joana, esta coisa esquisita do mundo além, a esta é que eu amo como a minha própria carne. A Joana pobre e sem linhagem, e pequena e simples como é, peço aceitar-me como marido. O quê? A mim? Exclamei, começando a ver sinceridade em sua seriedade e ainda mais em sua simplicidade. A mim, que não tenho amigo neste mundo senão o senhor? Se é meu amigo, nem tenho real afora o que o senhor me tem dado? Sim, é a Joana que preciso ter como inteiramente minha. Quer ser minha? Diga que sim, ligeiro. Senhor Rochester, deixe-me ver seu rosto. Vire-se para o luar. Por quê? Para ler em sua fisionomia. Vire-se. Aqui tem. Será dificultoso ler nesta página amarrotada e rasgada. Mas leia, faça-o depressa porque sofro. Seu rosto estava muito agitado e bastante corado, e havia convulsões fortes nas feições e clarões estranhos nos olhos. — Oh, Joana, atormenta-me! Exclamou. — Com esse olhar escrutador e ao mesmo tempo tão fiel e generoso, como me tortura! — Como é possível, se o senhor é sincero e sua oferta leal, seus únicos sentimentos devem ser de gratidão e devotamento, e estes não podem atormentar? — Gratidão! Exclamou e ajuntou desvairado. — Joana, aceite-me já! Diga, Eduardo, sim, Eduardo, quero casar-me contigo. O senhor está sério? Ama-me deveras? Quer sinceramente que eu seja sua mulher? Sim, quero. E se um juramento for necessário para sossegar, juro-o. Se assim for, quero ser sua mulher. De Eduardo, minha esposa. Querido Eduardo, venha ao meu peito, venha a mim. Disse ele e murmurou em tom mais baixo, falando meu ouvido. Faze a minha felicidade, eu serei a tua. Que Deus me perdoe. Acrescentou depois de curta pausa. E que nenhum homem se meta comigo. Tenho-a e nunca, jamais a hei de largar. Não haverá ninguém que se meta nisto? Não tenho parentes que se possam ingerir? Não, e isto é muito bom. Se o tivesse amado menos, teria julgado selvagens os seus assentos e olhares exultantes. Mas sentada ao lado dele e acordada do pesadelo da separação, chamada ao paraíso da união íntima, pensava só na fonte da felicidade, da qual podia beber a haustos delirantes. Uma e outra vez perguntava. — Joana, és feliz? E uma ou outra vez respondia. — Sim. Ao que ele murmurava, será uma expiação, será uma expiação. Não é verdade que a achei desprotegida, fria, desalentada? Não aguardarei, protegerei, consolarei? Ou não haverá amor em meu coração constância em minha resolução, será expiação perante o trono de Deus. Sei que meu Criador sanciona o que faço. No tocante ao tribunal terrestre, lavo minhas mãos. A opinião dos homens desafio-a. Mas que se dera com a noite? A lua ainda não se tinha posto e já trevas nos circundavam, de sorte que apenas distinguia o rosto de meu amo, por perto que estivesse. E por que se torcia e gemia o castanheiro na tempestade que, uivando pela alameda, rompia sobre nós? Devemos entrar, disse o Sr. Rochester. O tempo mudou. Era capaz de ficar sentado contigo até amanhã, Joana. E eu também contigo, pensei. E talvez o tivesse dito, se no mesmo momento uma faísca não tivesse fendido uma nuvem que contemplava, e um estalo, um ribombo, e ao pé de nós um fragor de trovão, de sorte que só pensei em abrigar meus olhos deslumbrados no ombro do Sr. Rochester. Seguiu-se um cataclismo de chuva, e ele correu comigo pelo caminho, através do prado, para dentro de casa. Mas antes mesmo de passarmos a soleira, já estávamos molhados até aos ossos. Ele estava a tirar-me o xale no vestíbulo e a sacudir a água do meu cabelo, quando a senhora Fairfax saiu de seu quarto. Eu não notei a princípio nem o Sr. Rochester tampouco. O lampião estava aceso, a pêndula bateu meia-noite. Apresse-se a despir a roupa molhada. E antes de se retirar, boas noites. Boa noite, minha querida. Beijou-me repetidas vezes. Quando, ao desembaraçar-me de seus braços, levantei os olhos, ali estava, pálida, grave, desconcertada, a viúva. Ri-me para ela, subi a escada acima. Para explicações haverá bastante tempo, pensei eu. Ainda assim, quando em meu quarto senti certos remorsos à ideia de que, entretanto, ela interpretasse mal o que tinha visto. Minha alegria, porém, em um momento afogou todos os outros sentimentos, e por alto que assobiasse o vento, e por mais perto e ameaçadores que ribombassem os trovões, e por mais terrivelmente que brilhassem os raios e caíssem as chuvas torrenciais, não sentia medo algum e só pouca trepidação. O Sr. Rochester veio duas, três vezes à minha porta perguntar se eu estava segura e tranquila, o que era conforto e consolo contra todos os perigos. Antes de me levantar, pela manhã, Adélia apressou-se a trazer-me a notícia de que, à noite, o castanheiro, na extremidade do pomar, tinha sido fulminado e rachado em dois. Fim da sessão 23.